Meu avô me perguntou se fazia diferença viver ou morrer. Faz sim. Só que agora é muito tarde. Quando você menos esperar, ela vem pra te buscar. Não se assuste com a morte, porque um dia ela vai chegar. Seja novo, seja velho, seu destino é o cemitério. Após a morte é um mistério, sem Jesus é um inferno. Queimará no ardor do fogo eterno, do fogo eterno. Yeah. Homens e mulheres, crianças e idosos terão que morrer um dia. De fato isto é óbvio, viver é um consumo, morrer é um grande lucro. De quem se entregou a Cristo, um dia subiremos juntos. Jesus está voltando pra buscar a sua igreja. Muitos não se convertem, mas se sujeitam ao capeta. Caminhando em passos largos, estão presos, amarrados. Não caminham com Jesus, estão morrendo com o diabo. Espero que um dia você enxergue a luz diante o Todo-Poderoso, a salvação pela morte de cruz. O sangue derramado, o selo do Espírito, a marca da promessa. Todos nós somos indignos. Todos irão morrer, todos irão morrer, todos irão morrer, inclusive até eu e você. Seja novo, seja velho, seu destino é o cemitério. Após a morte é um mistério, sem Jesus é um inferno. Queimará no ardor do fogo eterno, do fogo eterno. Yeah. Todos irão morrer, todos irão morrer, todos irão morrer, inclusive até eu e você. Seja novo, seja velho, seu destino é o cemitério. Após a morte é um mistério, sem Jesus é um inferno. Queimará no ardor do fogo eterno, do fogo eterno. Yeah. A ira de Deus virá sobre os filhos desobedientes, aqueles que rejeitaram a Jesus e o Deus onipotente. Obscurecidos ficaram, cegos, oprimidos, corações petrificados. Hoje vivem no egoísmo, trocaram a glória de Deus por imagem e escultura. Passaram a adorar o homem e a própria criatura. Rejeitaram a graça do Pai, hoje vivem sem a paz. Escolheram o caminho que o próprio o satisfaz. Existe um lugar onde todos terão que passar. No dia do juízo, homem nenhum irá escapar. Todos irão morrer e terão que dar conta de si. Jesus é o advogado e Deus é o grande juiz. Não adianta se esconder ou tentar se proteger. Mais cedo ou mais tarde a morte chega pra você. Ainda hoje irão pedir louco conta da tua alma. Pra que tanto dinheiro, tanta riqueza? Isso não vale nada. Todos irão morrer, todos irão morrer, todos irão morrer, inclusive até eu e você. Seja novo, seja velho, seu destino é o cemitério. Após a morte é um mistério, sem Jesus é o inferno. Queimará no ardor do fogo eterno, do fogo eterno. Yeah. Todos irão morrer, todos irão morrer, todos irão morrer, inclusive até eu e você. Seja novo, seja velho, seu destino é cemitério. Após a morte é um mistério, sem Jesus é o inferno. Queimará no ardor do fogo eterno, do fogo eterno. Yeah. Pessoas que morreram nunca voltaram para dizer como que é a morte, se é melhor do que viver. As coisas materiais não poderão herdar o reino. Apenas o amor se liberte de todo veneno. É só um corpo no caixão que logo será enterrado. No velório é só crente, com certeza esse foi salvo. Jesus crucificado, morto e sepultado, mas no terceiro dia ele foi ressuscitado. todos devem levar isso a sério. A morte é um grande mistério. Somente com Jesus você estará no reino eterno. Não tenha medo de morrer, apenas aceite o desafio pra possuir a vida eterna. Tem que morrer, o mau caminho, a carne logo apodrece e vai pra debaixo da terra. Apenas o Espírito, se for de Deus, herdará a vida eterna. O homem morre em suas vaidades, por suas paixões, repleto de cobra, lagarto, serpentes e escorpiões. Todos irão morrer, todos irão morrer, todos irão morrer, inclusive até eu e você. Seja novo, seja velho, seu destino é um cemitério. Após a morte é um mistério, sem Jesus é um inferno. Queimará no ardor do fogo eterno, do fogo eterno. Yeah, todos irão morrer, todos irão morrer, todos irão morrer, inclusive até eu e você. Seja novo, seja velho, seu destino é cemitério. Após a morte é um mistério, sem Jesus é um inferno. Queimará no ardor do fogo eterno, do fogo eterno. Yeah. A Bíblia diz que cada um terá que dar conta de si perante o tribunal de Deus, o grande juiz. Espero que nesse dia Jesus possa ser o seu advogado e você possa ser absolvido do fogo eterno. Pense bem.